Marlon, PH, Ghetto Style, and Diversity. We love the ladies. Las Mujeres es perfecta, todo el mundo. Linda, linda, linda, linda. She's so linda, linda, linda, linda. Oh, so linda, linda, linda, linda. Oh, we so beautiful. Linda, perfeita, linda, minha deusa, viva quando me vê. Linda, perfeita, linda, minha deusa, viva quando me vê. Iê, iê, linda, linda, linda. Linda, perfeita, linda, minha deusa, viva quando me vê. É toda linda, é toda dengosa, mas procuro seu valor, ela me satisfaz. Ela é toda sincera, magoa e me venera. É só abrir uma brecha que eu entre e jogo a flecha, ó. Seu coração é blindado de vaidade. Com seu batom, seu sorriso, as tatuagens, todos os efeitos mostram sua malandragem. De brincadeira, essa mulher de verdade, eu tento me explicar. Ela não compreende, não posso me atrasar. Que a chapa fica quente, lhe ofereço uma flor. Ela se surpreende, seu jeito de amar deixa a noite mais quente. Ela é toda marrenta, mas isso que me atrai com esses pensamentos, essa mina é demais. Por onde ela passa, o seu caminho brilha. Abre meu coração e constrói a sua trilha. Linda, perfeita, linda, minha deusa, viva quando me vê. Linda, perfeita, linda, minha deusa, viva quando me vê. Iê, iê, linda, linda, linda. Linda, perfeita, linda, minha deusa, viva quando me vê. Ela é linda e vive bem, dominou meu coração. Excelente no que faz, fonte de inspiração. Amar não é só dizer não é amar. Fazer o que puder, sem medo de errar. Veja bem, conceitos que ainda fazem bem não ser refém. Entenda que o amor é mais além. Deixa eu viajar, sair do obscuro. Amar e ser amado tem amor pra todo mundo. Wonderful, perfect, so blessed. Oh yes, I come alive when I see you. I'm filled with life when I'm with you. So Linda, you make me open up my heart like a window. Put down every barrier and reveal everything. You're perfect, a bonita, so spicy like ginger. No ticket for your love, still I'm a first class passenger. You with me, I sing ya, see the ring ya. You are so pretty, so fine, how can I get you of a mind? Virtuous, you're one of a kind, you jump perfectly designed. My winter Linda, Linda, Linda. My heart tingling sound. Linda, Linda, Linda, Linda. Linda, Linda, Linda, Linda. You're so beautiful. Linda, perfeita, linda, minha deusa, viva quando me vê. Linda, perfeita, linda, minha deusa, viva quando me vê. Iê, iê, linda, linda, linda. Linda, perfeita, linda, minha deusa, viva quando me vê.